Deixa florescer um novo amanhã. Tudo se refez outra vez em mim. Sementes que caem e fazem brotar em meu coração, dando vida e salvação. Deixo para trás tudo que passou. Que me diz o medo acabou. O medo acabou. Trago a memória, tu és a esperança. Floresceu o amanhã, seu amor outra vez em mim. Tu és minha morada, amor escandaloso, escolheu me amar.